favela em chamas, atrizes em famas, alienando o povo com o vulgo globo. Não terás perdão se não tomar decisão. Odeio novela e os derivados dela. A rua me avisa, abeca tua camisa e ponha seu chapéu e usurpa esse céu. Eu sou mais que a vida, a lágrima no rosto de uma senhora sofrida.